Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Sou eu, Diego Valadares, mais uma vez com vocês e o nosso Mundo Sertanejo. Este programa que é meu, é seu, é nosso. Muita música, muita alegria, muita energia positiva, muitos alôs para todos vocês, amigos do Brasil inteiro, que nos prestigiam com uma grande audiência. Todo mundo ligado, todo mundo sintonizado aí nas rádios parceiras, afiliadas à nossa central de produção. Um abraço a todos vocês que compõem todas as equipes que são nossos parceiros pelo Brasil inteiro, exibindo o Mundo Sertanejo. Cada rádio, cada emissora tem o seu horário, né? Portanto, nós estamos no ar aí praticamente 20, 24 horas por dia. Muito obrigado a todos vocês, viu? Gustavo Lima canta abrindo o programa de hoje. Que mal te fiz eu. Viras a cara cada vez que passo junto a ti. Não entendo todo esse veneno que pura espalha quando tem conversa sobre mim. Por que tu sentes tanto rancor de um homem que te amava? Te querido, deixaste de ir. Fala tudo, por favor. Que mal te fiz eu pra me tratar assim como farrapo? O vagabundo, o pobre, coitado. Já não bastava ter matado o nosso amor. Que mal te fiz eu pra tu depois vir me tirar a vida e quer me ver crucificado aí. Bastava a dor que teu adeus deixou. Eu te peço por Deus, diga que mal te fiz. Oh, paixão! Aí você machuca meu coração, danada. Que mal te fiz eu? Isso pra mim. Muito bem, vamos em frente. Fabiano Baviera, em Tapicirica da Serra, São Paulo, ouvindo o Mundo Sertanejo. Meu amigo Tiago Costa, em Ariquemes, Rondônia. Muito obrigado, Tiago Costa. Luan Santana canta Te Vivo. Mundo Sertanejo. Thank you.

Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Muito bem, meu amigo José Martins Santana, popular Zezito Martins, em Araçuaí, Minas Gerais, rádio Univoz Play FM, exibindo o Mundo Sertanejo. Em São Tomé das Letras, Minas Gerais, também nós temos a rádio São Tomé FM, meu amigo compadre Lázaro, todos os locutores, todos da equipe da São Tomé FM, muito obrigado. Ô, compadre Lázaro, vamos fazer os shows aí na região, viu? Vai ser bacana a gente estar juntos por aí, fazendo alguns shows, e abraçando cada amigo, cada ouvinte do nosso programa em toda a região de São Tomé das Letras, no Estadão de Minas Gerais. Carol Chiena canta. Aliás, antes eu quero mandar um beijo aí pra Samara, né? A Samara é divulgadora da Carol Chiena, aí de Córrego Fundo, Minas Gerais. Um abraço a Dir Alves, a Cida Moreno do Ateliê, tantos ouvintes nós temos aí em Córrego Fundo, em toda a região, pela Rádio Clube FM. Um abraço a todos vocês, muito obrigado, viu? Carol Chiena canta Igual a Você Não Há. Acordado. Já são 4 horas. Eu não pensei em mais nada, a não ser no que aconteceu algumas horas atrás entre você e eu. Você e eu. Tá doendo tanto a falta que me faz de olhar pro lado e não te ter mais. Mas eu vou te respeitar, pois foi sem querer. Eu não queria te magoar, não queria te magoar. Vou pra sempre guardar o seu sorriso, o seu cheiro, o seu jeito de amar. Ah, se eu pudesse voltar, te daria aquele beijo que hoje não posso te dar. Ah, queria recomeçar pra poder mudar o final da nossa história. Eu te amo igual você não há. Ah, se eu pudesse voltar, te daria aquele beijo que hoje não posso te dar. Pra poder mudar o final da nossa história. Eu te amo igual a você não há. Eu falei que não queria te perder, que era com você com quem eu queria viver. Sempre do meu lado, cuidando de mim. Não tem condição ter que te perder assim. Aquele beijo que hoje não posso te dar. Ah, queria recomeçar pra poder mudar o final da nossa história. Eu te amo igual você não há. Ah, se eu pudesse voltar, te daria aquele beijo que hoje não posso te dar. Ah, queria recomeçar pra poder mudar o final da nossa história. Eu te

Mundo Sertanejo. Maravilha, maravilha, que música linda do Paulo Fernandes. Eu sou fã dessa música, dessa grande cantora que o Brasil ama. A minha querida Caroline Silva e Luiz Eduardo Magalhães, no Estadão da Bahia. Chitãozinho e Chororó cantam, linda canção, Eu Menti. Pra você quando disse que tinha esquecido. Eu menti pra você pra escapar do seu jeito bandido. Tive medo de sofrer na pele tudo aquilo outra vez. Quando penso em você eu me lembro do que já me fez. Eu menti pra você quando disse que tinha outra alguém. Eu falei foi da boca pra fora, eu não tenho ninguém. A verdade é que ainda me sinto assim todo seu. O amor que eu jurei ter morrido sequer adoeceu. Você quer mesmo a verdade? Tô morrendo de saudade. Quantas horas pra te ver? E desse amor não desisti. Me perdoe se eu menti. Foi de tanto amar você. Da boca pra fora eu não tenho ninguém. A verdade é que ainda me sinto assim todo seu. O amor que eu jurei ter morrido sequer adoeceu. Se você quer mesmo a verdade, tô morrendo de saudade. Conto as horas pra e desse amor não desisti. Me perdoe se eu menti. Foi de tanto amar você. Se você quer mesmo a verdade, tô morrendo de saudade. Conto as horas pra te ver. Você quando disse que tinha outro alguém. Muito bem, vamos em frente. O Mundo Sertanejo está no ar. Minha querida Marli, radialista, também a Leni Vener Dias em São Paulo. Todo mundo ouve Mundo Sertanejo. A Suzy Maciel, a Eli Moreira, né? Em São Paulo, capital, exibindo, ouvindo nosso programa aí pelas nossas rádios afiliadas. Paulista FM, Rádio Transpaulista, Rádio Cidades das Rosas, Rádio Clipe.net, todas essas nossas parceiras aí na Grande São Paulo. Vamos em frente, Cleiton Aguiar canta Eu Vou Voltar Pro Interior. Boa ideia, hein, Cleiton Aguiar? Vamos comer galinha caipira lá no interior. Eu vou voltar pro interior.